2000, nem faz tanto tempo. Me lembro bem o início, me fixa a história, se retento. Leva-me além do que você entende são. Renovo as linhas, faço a reconstituição. Quimera que acomete o que me fez entender. A calma que citavam a mim sem perceber. Queria surpreender e ver as mentes virarem. Os caminhos fizeram as nossas vidas mudarem. Da sala do Munhoz lá na República, muito mais informação que escola pública. Pra mim, não sei pros que tomaram outro fim na reticência. Me lembro do inovado consequência. O Zorak falava de política com pitch, que empolgava o andamento quando vê num punho um beat. Missouri fez de coração e bom. Digo de passagem, não perco a viagem, já que a vida é dom. Desenhos do Xandão por ali, quase espírito. Qualquer conversa séria tinha tom satírico. Cenas de uma época boa, os anos me dizendo. Algumas delas permaneço escrevendo. Pros anos que virão e mudarão novamente. Aos meus amigos, finalmente a corrente. Que o elo fortalece até que as luzes se apaguem. Minha rua é a de baixo, quantos anos passarem. Foram 7 voltas em torno do sol que demos. Em nenhum segundo do caminho nós perdemos. Eu lembro do começo com apreço e alegria. Dos primeiros versos, dos primeiros tracks na alquimia. Dos primeiros shows com AM. Sempre no controle do próprio leme. Eu e Caio, nem é necessário o ensaio, entende? É no olhar, isso nem sempre se aprende, entende? Sinto-me honrado de ter ao meu lado os amigos de longa data, lombriga e congelado. A rima continua rara, clara, inquietante. Todo o resto mudou muito, repara no meu semblante. Esse não tão distante passado foi importante. O teu legado foi um aprendizado gigante pra mim. Da aclimação pra Joaquim, noite sem fim. Vinícius, fumaça, vida era boa assim. Eu e PG, pelos sebos de SP, atrás da boa música que faça tudo valer a pena. Todos os problemas, todas as complicações, como foram valiosas todas essas estações.